Alô, Feira de Santana. Alô, minha Feira 10. Tamo junto. Carlinhos Bahia. Uma luz azul tocou meu peito outra vez, mas meu coração lembrou do que você me fez. Sinto medo da paixão de novo me tocar e olhar de solidão só do meu olhar. Se é amor, não sei. Você, irmão. Alô, Cid Borracha. Portal do Arrocha. Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós. Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz. Mas um sentimento lindo vem me provocar. Com palavras e carinho que eu quero escutar. Se é amor, não sei. Viajar.